Acho que a ideia, no fim, é só para encerrar o programa com uns reflexões, observações sobre os últimos dois dias. Eu parece que posso começar e passar a palavra para o Julian, para ouvir as suas observações ou conclusões, mas rapidamente eu acho que o que vimos aqui neste workshop realmente foi alguma coisa importante. Eu acho que as minhas observações ao longo dos vários anos, com o crescimento do movimento da sociedade civil urbana dentro da rede de pobreza urbana. Nós sabemos que temos, parece que 150 organizações, é uma rede, um tipo de federação das redes municipais, pelo menos dos sete municípios urbanos. E tem uma... esta rede está composta das organizações de juventude, das mulheres, dos o que chamamos outras organizações dos bairros, as organizações dos serviços, principalmente de água, há um conjunto das diferentes organizações no Red de Pobreza Urbana. E este Red criou um diálogo e uma parceria, mesmo uma parceria no verdadeira maneira que o Julian está referir, com as administrações municipais e comunais. Eu acho que ao longo dos últimos 10 anos ou mais, desde o surgimento dos primeiros fóruns em Quilambaquiache, esta relação e esta parceria com as administrações foi reforçado. Mas o que vimos neste workshop, realmente das opiniões e até as políticas dos próprios ministérios do governo central, foi uma incorporação e uma apropriação das ideias que surgiu do base, surgiu através do caminho das administrações locais, muitas vezes canalizado através do Ministério do Mato, que tem uma ligação orgânica com as administrações, mas agora estamos a ouvir realmente o discurso do colega do Ministério do Urbanismo e Habitação, também refletir realmente algumas destes princípios que a sociedade civil estava a defender ao longo dos últimos 15 anos. Eu acho que o que ouvimos neste workshop realmente foi a evidência que podemos verificar que há uma apropriação do próprio Estado com estas ideias e estes princípios que surgiu no nível das comunidades. Eu acho que nós aqui para frente devemos aproveitar estes reforçar, claro, as parcerias locais no nível dos municípios, mas utilizar esta abertura para também influenciar a evolução das políticas públicas no nível nacional, para aquelas lições serem aplicadas em todas as províncias e todas as zonas urbanas do país. Isso eu acho que é a grande oportunidade que nós temos aqui para frente. O workshop também foi importante de partilhar experiência entre os países da região, e não estou na região africana, mas a região lusofônica. Eu acho que ouvimos realmente um forte interesse no MAT e nos outros parceiros do Estado, além dos colegas das administrações municipais, aprender e trocar experiências. É como o Julian mencionou, temos também lições para partilhar com os outros redes na região ou os outros países na região. E a experiência da água comunitária, mas também aquele crescimento de uma sociedade civil ativa, uma sociedade civil urbana ativa, que tem vozes, que tem uma estratégia, principalmente aproveitando os fóruns municipais, engajamento com os CACs, os conselhos municipais, para influenciar o processo do mais abertura e democratização das autarquias no futuro, e também meter pressão para acertar que este caminho de descentralização está realmente acelerado, hein? Como nós estamos sempre a falar em termos de Luanda com 6,5 milhões, já está 7 milhões com certeza hoje em dia, e como o Julian mencionou, em 9, 10 anos vamos ficar com 13 milhões de pessoas se a taxa de crescimento está a continuar. E Luanda já está uma quase mega cidade, hein? Quase uma zona metropolitana em África, é realmente importante que este processo de crescimento da cidade está acompanhado por um processo de democratização e também governação participativa. Só vou passar a palavra para o Julian. Ok. Ups. Acho que já tenho. Ok. É muito tarde, eu já falei muito, não preciso falar muito mais. Só para dizer que o resumo do Adam foi ótimo, concordo com tudo isto. Só tenho mais uma ponte para reconfirmar. Angola tem muito para partilhar com os outros países da região, mas também os outros países têm muito para partilhar com Angola. Há muitas práticas em outras partes da África que podem ter uma grande influência aqui. Para fechar este workshop, claro, nós precisamos ter mais interligações entre Angola e a Aliança de Cidades, como objetivo para crescer a interligação com Angola, com os outros países, experiências de outros países. Mas aqui já temos SDI, temos alguns representantes de SDI, e também tem alguns representantes da Rede Urbana de Pobreza de Angola. Foi alguém diz, acho que a senhora de Zimbábue diz, que já foi algumas iniciativas, mas para uma razão ou outra nunca concretizou uma interligação entre as duas organizações. Acho que temos uma oportunidade hoje e agora para sentar e ver qual é o problema e como nós podemos avançar com isto. Mas fora disto, não quero dizer mais, mas só para thank you, everyone, para obrigado para a oportunidade para participar neste seminário, e para nós na Aliança de Cidades aprendemos muito. Obrigado. Muito obrigado, senhor Aldo, ao senhor Aldo Kemes. Muito obrigado também. Uma coisa que eu quero fazer agora, e eu acho que isto é uma coisa no nome de todo mundo, cá. Agradecer ao senhor Willy, ali naquela janela, em cima, para todo o seu apoio ao longo destes últimos 2 dias. É um trabalho. Não tivemos 2 tradutores, hein? O Willy fez inglês para português e português para inglês. Acho que a força dela. só mesmo para terminar, sim, bem para terminar, acho que já estou muito a dizer depois das palavras do, do álbum e do Júlio. Só para dizer que o rato, que o workshop de intercâmbio sobre desafios.